sou em mim. Ele é fiel pra terminar como as estrelas do céu. A minha bênção multiplicará. Calma, quebrantado, eu espero em ti. Eu sinto teu agir sobre mim. Sinto teu espírito a me abraçar. Consolador da minha alma, vem me cura e me acalma. Quebrantado, eu espero em ti. Começou em mim. Ele é fiel pra terminar. Nada poderá impedir. Vai se cumprir a obra que Deus começou em mim. Ele é fiel pra terminar. Como as estrelas do céu, a minha bênção multiplicará.